2590, solo 02, divisa Delta, chama em 121, fono, solo. Delta, chama em 211, solo 2, fica na tela. Solo. Canacha, metade. Solo azul 2590 ali pra Delta. Azul 2590, alfa aqui no pátio 3. Alfa aqui no pátio 3, 2590. No 71 no centro do Recife, em 128 decimal 35, caso negativo no 25 decimal 1. 2235, 251, 2271. Pelo Zulu, aguarde para o táxi. Para o táxi, a Xanair 6311. Estamos com 175 a bordo, foram 24 horas operando o galeão. Chama 3-1-1 autorizado. Via direita via Índia, ponto de espera da pista no 0 Torre. 1-1-8-6, aqui negar no 0-1-3. Via Índia, ponto de espera da Torre 102-6, chama 3-1-1-3. Para o táxi, pegou 2-0-6-5-181 agora, deu 4-6 do Galeão. Quando 0-6-5, táxi autorizado está através do portão 6. Foi 065, o taxi via parte principal da Taxi Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, que é legal, 1093. Ô, de Matilo Zulu, taxi até a saída da parte 3. Gol 2065, ao solo. Pode chegar. Taxi até o ponto de espera da pista na 10 Torre, 1186. Na ponte de espera, 286, tá bom. Oxanema 3-1-1, autorizado ali, decolar pistola no 0, vento 0,9, 0 graus, 0,7 metros. Oxanema 3-1-1. Aquilo Zulu, que é a ponte de espera da pista no 0, torre 1-1-8-6-2. Azul 2780 complexo, chame torre 1-1-8, decimal 6. 723, azul 2780. Agora azul 2780. Confirme para o controle. Desculpe, azul 2780, chamar a azul. Mateu, pode chegar. Azul 2780, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, que é legal no 013. Ciente, aguarda autorização, 2780. Chama 63 no 1, decolador 08, chama controle em 1, 19, decimal 8. 19, 8, uma boa. Azul 2780, avistado, pouso autorizado, visto no 0, vento 090 graus, 08 mais. Autorizado, pouso azul 2780. Nono, bom dia, contato a decolagem, sobre a via Funvo 1 para nível de voo 360, passando 2 no 6, voe direto na posição de lida. Ok, acionamento direto para o 360, na aceleração, para a porta 3000, está autorizado direto lida, chama 6. 3896, desça 2 mil pés, ajuste de altímetro 10133, autorizado o final do procedimento ILS-XY pista 10, aposta no curso do localizador. Para 2 mil pés, 10133, ajuste de autorizado ILS-XY 10, porteirinho 10396. Solo Salvador, responde a 2770, pronto, cópia? Ah, tudo bem. Azul 2770, Porto Seguro, 160, Whisky 33, coroa direita, coral, 1 bravo, transponder, 55, 14, controle, 119, próxima 8. Cliente autorizado no 60, Whisky 33, para Porto Seguro da escola direita, saída coral, 1 bravo, 14, transponder, 19, controle, cuidado. Modifica o transponder para 0221. 0221. Conta junto com a rádio pronta. Vamos lá. Eu vou pedir agora de 30 segundos da cópia. ONU 094, ação de identificação, desça e mantém nível de voo 050 via chegada a Bomé de onda. Na 094, aguarde. Azul 4207, sem identificação, desça até nível de voo 060, via chegada, bom fim. Avatar Watson, o filo, pronto, cópia. Aracaju, 090-33, pista 97, curva esquerda, Conde, transponder 0222. Correto, pátio. Sim, vai até 05 a bordo, torre 11895, acionamento táxi. Alfa 2780, Lindão. Azul 2780, Alfa Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, Azul. Observe na taxiway Alfa, viatura follow me na entrada. Alfa Kilo, vou no 184. A gente está indo para Recife. Bom, no 184, Recife, autorizado, 370, autorizou o 17, curva esquerda na Puca, transição Aracaju, transponder 5515, controle Salvador, 119, decimal 8. 370 para Recife, direto Zulu 17, decola curva à esquerda, descida Puca, Aracaju. 5515, transponder 198, controle, 1184. Puca, Jama, Aracaju. Puca, Jama, Aracaju. Correto, time pronto para o check. Semana. É 5 decolado, 1 no 3, chão controle, 120 decimal 119 decimal 8, bom voo. 198, manhã. Controle, bom dia, gol 1065. Gol 2065. Acerto. 7 gol 2065, contato radar na decolagem, vazia saudação, voo 1 para nível de voo 360. Sente totalmente visão do setor, autoriza voar do Lê, dada presente? Autorizado Lê, do gol 2065. Lê, dada presente. Charme 311, autorizado por hoje por base. Certo, por base, assinar 6311. Começando na LS, 3896. 3896, completinho do procedimento, chame a torre na frequência 198, decimal 6. 198, obrigado, 3896. Rádio 4207, desça para 4 mil pés e ajuste no 093. 4003, 4010. Gol 1094, redução de velocidade 2309. Controle coordenado por 2065, com ativa quando possível. Aguarde a autorização do centro Recife, gol 2065. Obrigado. Controle Salvador, Papatango Lima, Quilo Zulu. Papatango Lima, Quilo Zulu. Contato radar na decolagem. Subazia Seda Coral no Bravo para nível de voo 100. Paciência, após a resposta autorizada, voar direto Coral. Autorizado Coral Lima, Quilo Zulu. Com Quilo Zulu. 9,5 visual com campo. Firmo. Uso autorizado, pistão no 0, vento no 0,0 graus, com no 0 na asa, altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso, 1 no 0, 220, gol 2065, para evitar uma formação. 7 livre, 2 dias, gol 2065. Obrigado. Gol 2065, autorizado após desvios, apoio de Mótima. Mótima, obrigado. Trai 6311, chame o centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 12835, alternando 125, no cenário 6311, uma boa. Na Golf Kilo temos aeronave decolada da 10, ainda passando através do setor de decolagem, aguarde liberação do controle. Aguarda. Quatro, dois, zero, sete, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX Wake. Sono 0, reporte quando estabilizado, a gente permanece no 0 no 3. Dois mil pés, reporte estabilizado, procedimento LSX Wake, aqui sono 0, Salvador, reporte estabilizado, como 3, corpo 4207. No solo aos 19, livre à direita, chame solo 121 decimal 1. Solo livre 121 decimal 1, tá? 3, 2, 9, obrigado. Zero, chame o centro Recife na frequência 12835, alterno 251. 12835251, bom dia. Golfino decolado 20, chame controle 19.8, bom voo. Papatango, Oscar, Golf Kilo, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para nível de voo 090. Suba via saída de Conde para nível de voo 090, Oscar, Golf Kilo. Alvo 4207, complete final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 198.6. 86-4207, obrigado, bom dia. Bom dia. Uno 094, desça para 2000 pés, autorizado e LSX-Way, pista no zero, reporte quando estabilizado, inicie redução 1909. Iniciando redução para 1909, estabilizado e LSX-Way, portará estabilizado, Uno 094. Papa Romeu, Serra November, Vitor, aciona identificação via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 013. Vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 3, pouso autorizado. Desforço, azul com a 207. Lucas 207, no solo 26, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 21, 4207, obrigado. 094, estabilizado, ILS. Bruno 094, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 118, decimal 6, Bruno 094. Alfa 7, follow me, no 0, vento 120 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 3. É autorizado o pouso na 10, com 13, com 904. Qual é o vento, por favor? 120 graus, com no 0 nós. 20 graus, com 104. 184 com 135 a bordo, Altena Maceió, 3 horas e 43 de altura. Confirme pra mim, é 85. 135. 135, sim, chegou no 184, taxieta através do portão 62. É através do 62, é 1-1-3, 1-8-8-4. Juliette, portão 01. Portão 01, para 217. Obrigado, bom dia. Bom dia. O 1184, tá? Se via parte principal, tá? Que foi Índia, ponto de espera da pista no zero torre, 1186, meia dúzia. Pátio Índia, ponto de espera da 1086, gol 1184, obrigado, bom dia. Bom dia. Desça para 2000 pés, o ajuste no zero no 3, autorizado final do procedimento LSXV, reposto com estabilizada. Desça para 2000, 1096, com estabilizada. Salvador, Chanel 6, 1470, autorizado. Pushback, chame táxi. Autorizado, chama táxi 2770. Salvador, Chanel 1094, táxi via Alfa. Siga o Follow Me e após passar aqui pro portão 02. Militantes da Alfa, seguindo por Colônia, posso fazer 02, gol 1094. 02. 1094, portão 2. Portão 2, gol 1094. Xenome 1140, quanto cópia? Sim, cara. Xenome 1140, mas é autorizado, superdulo 17, nível 350. Curva esquerda, Puca, Jean, Maracaju. Transponder 5524, controle Salvador, 1119, decimal 8. Estado Mandeão, nível 350, via pessoa 17, decolação no 0, primeira curva esquerda, Pucajá, Mucajú. Transponder 5524, controle 1198, 6140. Cotejamento correto e pronto. Para. Além de cola da 10 ou 1184. Táxi Azul 2770 com 68 a bordo, 13h20 de autonomia alterna, Vitória. Azul 2770, táxi para sair do Pátio 3. Pátio 3, 2770. Voo 1739, sendo identificação, via chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 013. Autorizado está para o Voo 1739. 1739, forma número 1 na aproximação, autorizado manter respeito. Salvador, muito boa tarde, Uno 184. Vera vai chamar depois da sua 1186, o azul da 77. Circula conforme autorizado, aguardando contato radar. Ok, sobe agora o contato. Voo 1184, contato radar na decolagem, se botar no nível de voo 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, já, 1184. Oi, Salvador, azul 2770, muito bom dia, pronto para a decolagem para a ponta 1.7. 2770, a linha decola sem parada. Afirmativo. A linha decola da 1.0, vento 1.00 graus, como 0 na. A linha decola 2.7.7.7.2. Tá bom, meu, Serra November Vitor, completinho do procedimento. Chame a torre na frequência 1.8, decimal 6. Número 48, autorizado Maceió, aperto voo 97, nível 350, curva esquerda na Puca, Jamaracaju, transponder 5527, controle 1119, decimal 8. Autoridade pousando 97. Afirma, ah, chamo para cancelamento. Ativo, presente, cancela, prossegue para 97. Serra November Vitor, regras visuais aos 35, segue para 1.7 com base pela direita, reparte base para final. Decolado aos 3.6, chama controle 1.9.8, bom voo. 19.8, muito obrigado, 2.7.7.0. Salvador, bom dia, azul 2.7.7.0, decolado. 2.7.7.0, contato radar na decolagem, suba via saída Coral no Bravo para nível de 1.6.0. Via Coral no Bravo para 1.6.0, 2.7.7.0, azul. Gente avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 00 graus, cono 0 nas, altímetro no 0 no 3. Estou com 3. 3740, acione identificação, autorizado a chegar ao MED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 03, autorizado ITAP. E740, para sequenciamento, mantenha high speed e reposte quando para a redução. Papatango Lima, Kilo Zulu, meia dúzia de milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 100, chame controle Yelz na sequência 120.1. No 184, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Recife 126.85, alterna 125.45 no 184, obrigado, boa tarde. Desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSXV, pistão 0, reposto quando estabilizado. O ajuste permanece no 0 no 3. 2.000, desce para estabilizado no LSXV. Gol 1648, autorizado, portão 4, chame táxi. Autorizado, portão 648. E740, desça para o nível de voo 050. Então, 4777, desça para o nível de voo 0620. Voador Azul 2710, paciente da Juliette, no passo 3. 2710, pronto, cópia. Pronto. 2710, autorizado a Caju, 1970, Whisky 33, curva esquerda, saída Conde, transponder 50223, controle 119.8. Via Whisky 36, decola, é o 90 curva esquerda na Conde, 198 é o controle. Eu confirmo o transponder 5223? 0223. 0223, decola. Cotejamento correto, é pronto. Vamos lá. Ciente. Centro 198, acione identificação, via chegada BOMED 1, desça para nível de voo 070, ajuste no 013. Centro 198, inicie redução 2709. Sierra Golf Oscar? 3, escuta um minuto. Taxi Gol no 648, 1h55, Copena Aracaju, PLB 190. 648, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista no 0 Torre, 118, decimal 6 dúzia, que legal no 03. Via Índia, 1093, ponto espera Torre, 26, Gol, 1648. Janela 140, puxa acionamento no 7. Janela 140, no 7 autorizado, chame táxi. Vai chamar. Estou aguardando o puxa acionamento do plano. É Golf Oscar, voo local, no meu pé, pista no 7, curva direita, corredor axé, controle Salvador 119, decimal 8, torre 119, decimal 62. Meu voo no 648, pronto para passar o 90. No 648, a linha decola da 10, vento 090 graus, com 09. A linha decola da 10, voo no 648. Para 4777, redução de velocidade 2209. Gente, chame torre 1895, 1186 para o táxi. Desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Então 3198, desça para nível de voo 050. Nível 050, tá 3198. Autoridade, chama para o táxi. Estabilizou, 739. Bono 739, completando o procedimento Electric Switch, minha torre na frequência 198, decimal 6. Salvador, gol 739, final da 10. Bono 739, vento no 00 graus, com 09, altímetro no 0, no 3, aguarde pista livre. Aguardando, pista. 6140, tá? PLB? Chame 140, táxi autorizado e a parte principal, taxa Índia. Ponto de espera da pista no 0, torre 118612, que é legal no 013. Radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Decolado aos 48, chame controle ONU na decimal 8, bom voo. 19-8, bom dia. Quatro Controle Salvador, bom dia. Gol, Conan 648, cruzando 1600 na Pucaru. Gol no 648, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350, sai da Puca. Na Puca 350, atenção. Gol, Conan 648. No 648, autorizada para hoje, Maceió. Direto Maceió, grato, gol no 648. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-2, pistão no zero, reporte condicionalizada. Solo 5-0, livre direito, chance solo 1-2-1, décima 1. 2-1-1, livrado. Solo 739, livre 739, via Alfa, siga Follow Me, Juliette, portão 4. São 3740, complete final do procedimento, chama a torre na frequência 198, decimal 6. 86, são 3740. 4777, redução de velocidade 1809. Reduzindo para 4777. São 3198, desça para 4000 pés, reduz a velocidade para 2009, ajuste no 013. Para 4000 pés, 10193 e redução para 2009, para 3198. No 40, decolado ao 52, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 198, boa. Botão 3740, embaixo da casa, sinal no zap. 3740, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 3. Lista 3740. 40, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 350, sai da Puca. 350, Puca, pode voar na placa Puca, velho? Autorizado Puca, ou acho, né? 6140. Grato, vou na Puca. São 3198, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-ray, Pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado 2000 pés, ILS-XC, reportar estabilizado. TAN 3198. Sine. Sine, 090 graus com 1-1 lá. Pistão autorizado, apresentado para tudo. Uno 648, eu chamo o centro Recife na frequência 12685, alterna 125, 2145. 2685, 2545, boa. Boa. São 4777, completo final do procedimento LSX-Ray, chame a torre na frequência 198.6. 8.6, 4777. São 3198, inicie redução 1809, reportagem estabilizada. 1809, reportagem estabilizada, 3198. 740, no solo 55, livre à direita, chame solo 121.1. Direita, 1-1-1. 60, chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Todos autorizados, pistão no zero, vento no 00 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 3. Posição 4777. Paulo, muito bom dia, boa na 094, posição 02, cópia para Fortaleza. No 094, Fortaleza autorizado, 370, peso 119. Curva esquerda, Momo, transição Froti. Transponder 5545, controle 119.8. Autorizado para Fortaleza, linha 370, com decola da pista no zero, com primeira curva esquerda na perfil da Momo Froti e a Frisula 119. Transponder 5545 e controle de saída 119.8. Cotejamento correto, chame pronto. Você pode prosseguir o táxi, né, que o Paulo me saiu da pista aqui, então pode prosseguir em frente aqui na táxi aí. Afirmo. Tio para a posição 8, obrigado. De Aracaju para o Rocha 6140. Não mais autorização do centro de Recife, Rocha 6140. E obrigado, agora. Vou deixar na minha aula 40. TAN 3198 estabilizou no ILS. TAN 3198, complete nome do procedimento, chame a torre na frequência 118.6. 108.6, TAN 3198. Chanel 6140, solicitação do centro Recife, mantenha o trecho da saída, suba e mantenha nível voo 330. Ok, mantendo a saída, nível 330. Bom dia, TAM 3198, 2 milhas para o Índia Serra. Bom dia, TAM 3198, continua a aproximação, aguarde pista livre. Escuta. Tá 4777, ingresse na Alfa, siga o Follow Me, após Juliette, portão 9. Alfa, seguindo o Follow Me, Juliette e... pode passar o portão? Portão 9. 9. Uno 0, Uno 3, autorizado pouso pista no 0, TAM 3198. M1141, chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Tomada para o 6140, Sérgio. Firma, chame 6140, centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Ok, copiou, obrigado, até mais. Salva 02, livre direita, chance salva 121, decimal 1. Libra direita, 121, decimal 1, tá 3198. Tio, entra 1013, livre táxi, chama para ingresso.